chegou. Quando não há solução, quando tudo parece perdido, Ele estende as mãos. Quando encontras sozinho, em meio ao bravo mar, Ele anda por sobre as águas, faz a tempestade acalmar. Ele criou os céus e o mar, Ele pode o tempo parar. Não há nada que não possa fazer, Jesus, por você. Ele criou os céus e o mar, Ele pode o tempo parar. Não há nada que não possa fazer, Jesus, por você. Seu peito e ficou sem direção. A vida está a dizer: pra você não há solução. Não acredites e tenhas fé que Jesus irá fazer o impossível acontecer.